CD 13. Capítulo 13. Benito ouviu toda a história da boca de Lúcio. Era algo inacreditável. É bem verdade que Lúcio narrou suas desventuras com critério e óbvias ressalvas. Omitiu o fato de ele mesmo ser o assassino do velho bispo, entre outras particularidades. Frisava a todo instante que era amigo de Cantarzo e que, com a ajuda da bruxa, o vampiro despertaria como rei de sua espécie. Seria mais poderoso, mais forte, mais arretado. Seria o vampiro rei. Benito estava confuso, não sabia o que pensar. Estava hipnotizado pelo entusiasmo do lacaio que devotava sua existência àquela inusitada aventura. Seria verdade tudo o que dizia? Seria verdade que o vampiro lhe daria a vida eterna? E, por conseguinte, seria verdade que se ajudasse aquele ser das trevas, ele, Benito, também seria brindado com vida eterna? A proposta vinha em boa hora. Há meses, Benito girava em torno de pensamentos sombrios, imaginando-se morrendo sozinho em seu sítio, lugar que jamais abandonaria. Daí seria encontrado por um viajante tresloucado feito aquele Lúcio. Aliás, seus restos mortais, talvez um corpo estufado e com a barriga estourada e comida por vermes e repleta de moscas gordas e verdes, fosse a fotografia desse encontro. E se alguém chegasse mais tarde, encontraria apenas seu esqueleto no terreiro ou no alpendre. Viver para sempre poria fim àquela angústia, e também na outra que seria perder suas terras. O mesmo que achasse seu esqueleto, provavelmente se sentiria no direito de ficar por ali, tomar sua casa e suas coisas. Assim, confuso e atormentado, Benito decidiu ajudar Lúcio. Eu tenho uma picape escondida a 4 horas de caminhada daqui. Tem álcool e está funcionando bem. Eu te levo até a bruxa. Lúcio abriu um sorriso e abraçou de supetão o seu novo companheiro de viagem.